Eu ouvi uma história muito incrível de um menino que já nasceu super-herói. E ele já tinha super-poder? O maior e o mais forte de todos. Deus é tão incrível, nele você pode crer. Pra ele nada é impossível e milagres vai fazer. Tem uma força aí dentro que parece não caber. Vibra todo momento, tudo faz acontecer. A fé é invencível e você também vai ser. Não perca jamais a sua fé.